Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando na sua terça-feira. Que maravilha! É uma maravilha saber que você tá aí ligadinho com a gente, esperando o nosso programa pra ouvir música boa, pra ouvir sertanejão de qualidade. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nessa uma hora de sucesso com muito sertanejo, sertanejo universitário. Passa por aqui. Hoje é terça, dia 19 de agosto do ano de 2014. Para começar o nosso programa, tem uma regravação na voz de Taeme e Thiago, Depende de Nós. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. Que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra um mundo melhor. Depende de nós, que faz tudo pra um mundo melhor. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra um mundo melhor. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreiro chão e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Carreiro chando e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Quem é que te deseja todo dia e nunca mais vai te deixar sozinha? Sou eu, pra sempre desse jeito, que fica preocupado quando some. É fato, é seu amor que me consome. Sou eu, pra sempre desse jeito, eu quero me entregar, estar em seu olhar. O nosso amor já tem mais de 1 milhão de anos. Pra ter noção do tempo que eu estou te amando, já não sei explicar, as palavras acabaram, acabaram. E toda noite no meu quarto eu perco sono, procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração, Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. Um amor pra ser tão forte assim é sem explicação. Um amor pra ser tão forte assim é sem... Noite no meu quarto eu perco sono, procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração, Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. E toda noite no meu quarto eu perco sono, procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração. Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. O amor pra ser tão forte assim é sem explicação. O amor pra ser tão forte assim é... Central do Sertanejo é aqui na sua rádio preferida. Que maravilha! Passou aí o som de Murilo Santana e Humberto e Ronaldo, sem explicação. Paulo Fernandes, quem é? Zezé de Camargo e Luciano Flores em vida. Zé Ricardo e Thiago, Vitor e Léo, Rio Negro e Solimões, Taíno e Thiago. É só sucesso, é só música boa. É Central do Sertanejo que tá indo pro intervalo, mas na volta tem Munhoz e Mariano, tem Lucas Luco, tem João Neto e Frederico, Eduardo Melo. Olha, tem muita música boa, então não desliga o seu radinho, não mude de estação, nem passe perto desse rádio, só pra aumentar o volume, né? Eu já tô voltando, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Todo mundo gosta de ouvir, tá todo mundo ligado, né? O programa Central do Sertanejo, que vai ao ar na sua rádio preferida de segunda a sexta-feira, com muito sertanejão de qualidade. Hoje, terça-feira, 19 de agosto, abrindo a nossa segunda sequência, eu trago a dupla Munhoz e Mariano, Copo na Mão. Espera.